Salvador, muito bom dia, Salemia 250, ao final do X-Ray. Salemia 250, continua a pressão, fala com o Chico Zó, altímetro 1-0, fala o eixo agora, chuva leve sobre o grão. Última aeronave pousou aproximadamente 5 minutos atrás, reportou o Zó a 600 metros. Papa N, Papa, Lavenda, Papa Charlie. Position 018, chuva sobre o campo. Reporte avistando o mesmo. A última aeronave avistou 800 pés. Positivo, a Papa Grave está lá, Papa Charlie. Papa Charlie, no solo 0V, chame o solo, 2199. autorizado decolada 10, 180 graus, 08 marcha. Decolagem 10, SM63, 19. Gol 2171, nós estamos com a espera pronta. 7, gol 2171, após a aeronave da Oxenã, está autorizado a alinhar e manter 10. Assim, é livre, alinhar e manter 10, gol 2171, certo para a Oxenã. Decolada 08, controle 120, decimal 8. 208, abordagem 639. Autorizado, decolada 10, o vento é 170 graus, 079. Liga decolagem da 10, voo 2171. Voo 2065 está autorizado, ali é 10. Muito bom dia, Papa Romeu, Delta, Delta. Delta, Delta. Aguarde a autorização de pouso, chuva sobre o campo, pista molhada, teto estimado 600 pés. Aguarde a autorização. Muito bom dia, Delta, Delta. 2171, decolada 10, controle 208. 2018, gol 2171. O 2065, autorizado, decolagem da 10, vento 180 graus, meia dúzia nós. Você decolagem um pouco, deixa eu botar o balizamento na intensidade máxima, por gentileza. Afirmativo, o 2065. Obrigado. Papa Charlie, está autorizado o cruzamento da 17 até o 4. Decolado ao 03, controle 120.8. Com 208, obrigado e bom dia, com 20.65. Aguarde, faz teste. Do Dói para Hotel, faz vista do campo. Ainda negativo. Do Delta Alpha, o Delta Hotel Alpha. Caso negativo, alistamento do campo, reposto iniciando a aproximação perdida. Vamos fazer o alvo, Hotel. Ok, autorizado na 10-01-90-09-059, pista molhada. Isso foi autorizado, Delta Hotel. Já é o Zé você vê? Guardião 01, PEP 610, chuva sobre o campo, vento 190 graus, 62 a nós, fome fora do solo, 4 a nós. Delta Hotel Alpha no solo, os canoneiros, chame o solo, 219. Guardião 01, decolado 16, mantenha a proa norte e chame o controle, 120.8. Pura nossa, 208. bom dia, 1094, estabilizado, XRM, Zara. Olá, vou no 094, informo chuva moderada sobre o campo, visibilidade 2.500 metros, teto estimado de 400 pés, chuva moderada, pista molhada, informe aí, estado. Informaremos o estado, 1094. Alfa em Salvador? Guardiel 01. Guardiel 01, prossiga. Na rotatória, a sua escuta para o motor. Informe avistando o campo, teto estimado 600 pés, chuva moderada sobre o campo. Sobre o campo do céu, Guardiel. Autorizado a decolar, da 0, vento é 1,50 graus, 0,4 nós. Bruno 230, decolado aos 29, chame o controle, 20, decimal 8. Bom 208, bom serviço, o Gol 230. Sim, Guardiel Lugal, com a Rádio Povo, Pátio Breve. O Guardião 01, informe no solo controlado, vento 120 graus, 02 nós, chuva sobre o campo. Comandado Lugal. o Guardião Zero, né, confirme, o senhor já encontra-se no solo? Guardião Zero, o seu solo são as 3 zonas, qual será a região do seu devô? Guardião Zarona, teto estimado aí entre 600 pés, 500 pés, entre 500 e 600 pés, porte fora do solo, Guardião Zarona. Diogo ano 648, Mantimera da 10, está pronto para decolar. Diogo 648, gente, autorizado decolada 10, o vento é 120 graus, 07 nós. Ali decola da 10, Gol ano 648. Correção 3896. 3896, continue na aproximação, ajuste no 08. Chuva de leve a moderada sobre o campo, pista molhada, teto estimado 6010, 610. Informe avistando o campo, visibilidade 3.500 metros. Tomar 3896. Decolado às 44, chame o controle 128-8. 128, só confirmando? 128, 120.8. 128, eu vou 1648. Bom dia, Oxalá 6140, pronto. Bom dia, Oxalá 640, mantenha o ponto de espera. Pode esperar. Só 360 pés, vai continuar no posto. Só 3896. Posto autorizado, tá? 3896, vento de proa 079. Vente. Xené 6140, autorizado, alinhar e manter. Com 0. Aqui mantém 10, Xené 1140. 8896 no solo aos 47. Chame o solo 219, Alura. Com 219, informa que a pistola 330 pé. Chuva leve, na final, nada que restringe a visibilidade mais. Obrigado pela informação, 3896.